75, controle 1935. Correio, cotejo. Autorizado o 380 para o Galeão, na Zulu 14 até Tocim, e depois da Pera Alfa 317. Decola da pista 28, com curva esquerda, gole, reval, crate, e poderia confirmar por gentileza o transponder? 5075 o transponder, ok? O controle é 198. 5075 transponder e o controle 1198, o gol 1077. Correto, no 077, chamo pronto para o push e acionamento. Chama lá. Chama do ground, spot area, condor 076, unnavigated. Condor 076, good afternoon, maintain position before taxiway Juliet. Condor 076, maintain position before Juliet. O TAM 32 no 7 já está iniciando o push, confirma. Está iniciando agora, senhor. Nós descendo 2, meu pai está autorizado. Final ILS Zulu para 2-8, reporte estabilizado. Sim, tem livre o ILS Zulu, descida para 2. Meu reporte está estabilizado, está reduzindo. 9-2-5. Então, 3-2-1-7, coordene com a equipe de solo de modo a fazer o push, deixar a Juliette liberada para o ingresso do 767 da Condor, ok? Afirmativo, 3-2-1-7. Travado visual. Gente, o Papa Romeu Bravo India Oscar. Avistado, pouso autorizado, piso pista 28, vento 240 graus, 1-4 nós. Afirmativo 240, 1-4, já estamos sentindo já o efeito. Informação, Bravo India Oscar vai parquear, senhor, lá no hangar Aerostar. Gente, o TAM 3835 decolado aos 3-2, controle 119 decimal 8. 19-3835. 35 transferência, 1500, saída Gole. Contato radar, são 3835 na saída Gole, disponível 360. Gole 360, 3835. Condor 076, pay attention for the TAM Airbus, which is pushing on gate 5. After it has finished the pushback, you are clear to enter via Juliet to the main apron to the gate number 11. Condor 076, behind the Airbus on push, we are clear to enter the apron via Juliet for stand 11. Para o pushback, acionamento 6381 na posição 13. É 321, coordene com a equipe de solo, após o 767 da Condor ingressar no pátio 1 e liberar a retaguarda, está livre o seu pushback. Aguarde um instante, chame para o táxi. Positivo, aguardada a coordenação do pessoal do solo, a gente dá 7631. À esquerda, para ingresso na taxiway Alpha, chame o solo em 121.9. Afirmativo, levando pela esquerda 219, bravo e Jorge. Salvador, Papa Romeu Bravo India Oscar, livrando a sua escuta. Bravo India Oscar, prossiga ingressando no pátio 3 e chame para ingresso no pátio principal, ok? Vai aguardar um instante ainda no pátio 3 para prosseguir o táxi até o pátio 5. Afirmativo, vamos aguardar no pátio 3 para prosseguir no pátio 5 para ir para o aeroporto. 4-8-3, gol 925. 2-3, grato, 925. Trip 5 fases 88, desça 2 mil pés, estado no 011. Está autorizado o final ILS Zulu, reporte estabilizado. Para 2000, no 011, autorizado ILS Zulu, reportará estabilizado. O trip 5488. Vento 240 graus, 09 nós. Ajuste 1-0, 1-1. Sem nível pouso na 28, no 011, ajuste com 9-2-5. para o táxi, Celta 3217, está com 113 a bordo, Guarulhos, 3:15 de autonomia. A livre táxi via Juliette, Alfa Golf, ao ponto de espera da 28, ajustado no 011, quando pronto a torre em 183 para decolagem. Tem um voo, uma boa noite, o TAM 3217. Assente, 1011, Juliette, Alfa Golf, quando espera, chama a torre, obrigado, bom trabalho, TAM 3217. Leonardo Gonçalves, ele chama para o STEC, o 6321. A gente chama para o táxi, 6321. 6321. O Papa Romeu Bravo de Oscar aguarda nessa posição, senhor? Afirmativo, mantém a posição na saída do pátio 3. A aeronave da Oceané estava aguardando para o pushback e após o táxi do mesmo será autorizado seu prosseguimento aqui. Afirmativo, vamos aguardar na entrada do pátio 5 aqui. É, só confirmando o pátio 3, ok. Ah, tá ok então. Na presente posição então. Ok, sem problema. Jolim? 5488 na escuta, para seu controle. Ele está no desvio, confirme. Tá voando usando no momento. Sente, Cari, depois Cari, usando. Sente, Cari, depois usando, 35488. 3835, agora com o centro Recife. Na frequência 1-3-3-2-5-2-8-8. 3-3-2-5-2-8-8. Solo 1-3-7, libere primeira direita, mantenha a posição antes da Taxiway Alpha. Chame o solo em 1-2-1-9. Gente, libera, só confirmando, é a esquerda, né? Afirmo. Gente, vai liberar aqui a esquerda, mantenha antes da Alpha, tá visual com a aeronave da Tel, gol 9-9-2-5. Gol 1755, pushback e acionamento, posição 2. Gol no 755, aguarde um instante para o pushback e acionamento, a aeronave da companhia vai ingressar no portão 03, ok? Aguarde. Aguardando, 755. Afirma, 121.9. Grato. Gol 925. Gol 925, boa tarde, prossiga Alfa Índia até o portão 03, agilizando como possível. Alfa Índia para 03, 925. Prossiga. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 6720, informação Foxtrot. Web 6720, boa tarde, acione identificação, desça nível 050, chegada IPIT. 050, IPIT está na proa de ANTO, 6720. 321, inicia o táxi lento. E dê passagem à aeronave da Gol, que está taxiando agora pela Alfa. Após o senhor ingresso via Juliette, Alfa, Golf, ao ponto de espera da 28, ajustado 1011, quando pronto a torre 183. Tem um voo, uma boa noite, Oxalema 321. Após Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera 28, 1011, obrigado, bom trabalho. O Bravo India Oscar, grato pela espera. Após o Oxanek está livrando o pátio, o senhor ingressa no pátio 1. Após Lima, Mike, chame na Quebec, ok? Após o Oxanek, Lima, Mike, chame na Quebec. Hotel India Índia, prossiga. Ok, aguarde um instante, sobrevoa no CIA, decola com o Kiproa, confirma. aguarde um instantinho o hotel Engine. Fica 488 no curso do localizador da tripla. Tem 35488, aguarde transferência. De a Índia na escuta, para cota. Hotel de a Índia está autorizado decolagem com proa norte para sobrevoo na rotatória CIA. O transponder é o 0111, vai manter 500 pés sobre o solo e o controle opera em 198, cortejo. Muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Hotel de a Índia, correto, 02 a bordo, copiado, para o acionamento táxi decolagem, a torre 183, QNH 1011 agora, até um bom voo, uma boa noite, Hotel de a Índia. 3217, na saída Cole, disponível 380. 380, tela 3217. Trip 5488, agora com a torre no 83. 383, muito obrigado, 5488. Web 6720, desça 2000 pés, estado 1011, está autorizado LS, reposta pelo localizador. É, 2000 pés, 1011, chama no localizador 6720. Confirme, a pista está operando toda a extensão? Afirmo. Obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, Trip 5488. Trip 5488, continue na aproximação, avistado agora. Cheque o trem de pouso. Baixo e travado. Trem de pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 15 nós. Ajuste 1011. 1011, pouso autorizado, trip 5488. Patango, hotel End-End, informa o pátio que se encontra. Bravo Índia Oscar está livre, prosseguir cruzando a 17, ao estacionar frequência livre, apenas reporte livrando a pista, ok? Positivo, reportar livrando a pista, Bravo Índia Oscar. Certo, China 6321 no visual com um ATR 2 na curta final, pista 28 da trip. Na visual com a aeromante. Após passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 28. Após a aeronave da trip, ele mantém na 28, né? 38. 36 Campinas, 3 horas e 5, está livre o táxi via Índia, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28. Ajustado no 011, quando pronto, a torre 18-3 para a decolagem. Informo que após a decolagem deverá manter a proa até 3 mil pés, ok? 7557 via Índia, Alfa e Golf, ponte espera 283. Após decolagem, mantém a proa até 3 mil pés. A transmissão é, clareza 1, ok? Confirme. Ah, melhorou um pouquinho, agora clareza 3. Dia Oscar, sim, boa noite. Obrigado, senhor, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Gol 399, autorização para Congonhas. No 399, Congonhas, qual o nível? 360? Pode ser. Qual a distância para a cópia? Guarda-me. Salvador, Gol 925. Gol 925, qual o nível? Brasília? 360. Qual a distância para a cópia? A informação é a Foxtrot. Gente da Foxtrot também, quando possível a cópia. É o trip 5488 para ingresso na taxiway Alfa, solo 121.9. Trip 5488, é, boa tarde, vai manter a posição antes para ingresso na... Ok, não, vai ingressar via quilo no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Esse via quilo no pátio 3 e chamará para ingresso no pátio principal, trip 5488. 02, cruza 180 para o 160, informação Foxtrot. 8002, boa tarde, a senhora identificação, desceu nível 040, chegada e pitch. Para o 40 e pitch, identificou, então 8002. No 077, aguarda instante para o push acionamento, após o ingresso da aeronave da Trip para remota, será autorizado seu push aqui, aguarda instante. Ciente, no 077. Trip 5488, está livre ingresso no quadro principal para a remota 12, ok? Remota 12, 48. Sete, mantém a posição. 20, um pequeno desvio à esquerda, informações, senhora. Confirme. É o Web 6720, nós estamos desviando um pouco à esquerda aqui, que está chovendo muito nessa rota. Livre desvio, Web 6720, ao término está autorizado a proa de usão para interceptar a final do ILS do Lula. 6720, senhora. Salvador, boa tarde, eu chamo a 6321. Ouça na 6321, no contato radar, saída Gole, suba nível 340. Da Gole, sobe 340, 6321. Gente, o Papatango Hotel Índia Índia, decolado aos 49. Chame o controle em 119.8. Gente. Confirme, está mantendo a proa norte até o Índia Índia. Gente, Gol, chama para o táxi, aqui na HB1. Gol no 399, na escuta, para cota. Gol 399, copia. Gol 399, autorizado para Congonhas, no nível 360, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à esquerda, saída Goleval Sagai. O transponder é o 5114, o controle opera em 1980, cortejo. No 399, Gol copiou 360 São Paulo, Congonhas. Via Upper Whisky 58, decola pista 28, primeira curva esquerda. Gole Eval Sagar, 5114, aciona transponder, 198 é o controle. No 399, copiou. Correto, no 399, chama pronto para o push acionamento. Reportará, obrigado. Gol no 925, na escuta para cópia. Afirma no 925. Gol no 925, está autorizado para Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Pola decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Transponder é o 5102 e o controle em 119.80, cotejo. Ciente autorizado, Brasília, nível 360, via Pera Zulu 17. Decola da 28 com curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito, aciona 5102 e o controle 198, Gol 1925. 1925, corretíssimo, chama pronto para puxa acionamento. Graças, camarada. 2.000.008.002. boa tarde, Gol 755, ponto de espera da 28. Sente, o Gol no 755, tem condições de alinhar e decolar, pista 28, de imediato? Afirmo, tem condições. Sente, aguarde para ingresso pista 28, mantenha a posição no ponto de espera. Até o ponto de espera no 755. Alinhar e manter a 28. Alinhar e manter a 28, 755. É o Índia, Índia, chama agora a torre na frequência 1983. Controle, eu vou prosseguir até o CI aqui em baixa velocidade, já estou aqui nas proximidades do lixão. Chamarei a torre agora 103. Abatango Hotel Índia Índia, mantenha o setor de pouso da pista 17. Gente, estou aqui na vertical da estrada, esse aeroporto, nas proximidades do lixão. Prosseguindo aqui em baixa velocidade, 500 pés, na escuta permanente da torre. 7. O Gol 1755, autorizado decolagem pista 28, vento 240 graus, 10 nós. Informa um helicóptero mantendo sobrevoo no setor norte do aeródromo. 755, livre decolagem da pista 28, mantém a proa até 3 mil, precisa? Correto. 15 milhas. Certo. Intercepto localizador web 6720. Agora com a torre no 83 web 6720. 183 6720. Índia Índia, só informando para mantenha-se afastado do eixo de decolagem da 28, devido ao tráfego decolando no momento. Teste do visual, estou mantendo aqui praticamente o eixo da 17 a baixa velocidade prosseguindo a estrada. Torre Salvador, web 6720, no ILS. 120, avistado, continue na aproximação, aguardando pista livre, cheque trem de pouso, ajuste 1011. 6720, baixou e travou. Objeto 6720, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 08 nós. 6720, sim, tem livre pouso, pista 28. Jelé 6321, agora com o centro Recife, 1-3325-288. Gente, Gol 1755, decolado aos 53, controle 119, decimal 8. 98, obrigado, Gol, agora 755. 1-3325, a primária, secundária, 1288. 3325-288, 6321. Controle Salvador, Gol 755, decolou na sua escuta. 755, contato radar, saída Gole, subnível 360. 7, agora na Gole, para o 360, Gol 1755. Gol no 612, vetoração para sequenciamento curva direita na proa 065, limitado pelo custo do localizador. Direita 065 para o Loki, Gol 1602. 8002, após desvio, está autorizado para o Azilzão. Ativo após desvio, Azilzão, tá? 8002. Objeto 6720 no solo aos 5.6. Libere primeira à esquerda. Mantenha a posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121 decimal 9. Seguinte, saindo primeira à esquerda, 1219 a livrar. 6720. Solo Salvador, web 6720, boa tarde. 6720, muito boa tarde, prossiga Alfa e Juliette para o portão 0620. Alfa Juliette, 612 é o portão, web 6720. Gol ou não? 612. Gol no 395, desse ao nível 050. 050, 395. Zão, 8002. 8002 está autorizado, final do LF Zulu, reporte estabilizado. Autorizado, reportará. Gol no 755, agora com o centro Recife, no 3325288. 3325288, obrigado, boss. Está aproximando-se do ponto de espera da... 28, o gol 10077, pronto para decolagem. O gol 1077, autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento 230 graus, 09 nós. Informa um helicóptero mantendo o setor norte, 1000 pés, AGL. Ciente livre, alinhar e decolar, gol 1077. 305. Firmo, 1395, redução para 210 nós, número 3, aproximação. 210, 210, o 395.